Alô? Ia cobrar, velho. Firmeza, Duda. Os manos lá do Conexão Canadiro estão ligando lá do X lá, velho. Pode crer. Alô? Alô? Falou, Ratinho. Firmeza, irmão. E aí, sangue bom? Firmeza, Daniel do Rap. Como é que tá essa parada aí, velho? Firmeza total, guerreiro. Desculpa tá ligando pra você a cobrar, é que tá cruel aqui dentro, irmão. Aí, mano, tamo na corrida pra tirar vocês desse inferno aí, morou, meu? Aí, a gente só tem a agradecer a força que você tá dando pra nós aí de fora aí, irmão. Velho, e aquela música lá, como é que tá, irmão? Aí, eu terminei ela hoje. O som é esse aqui. Escuta aí, velho. Planejo uma festa humilde na moral. Vou convidar só manos, firmezira total. Da zona oeste e sul, norte e leste, conexão Carandiru. A sintonia agradece, iluminados por Deus. Cada qual com sua cruz, eu em busca dos meus. Minha facção é Jesus. O bagulho é louco e o processo é lento. Com a corda no pescoço, o povo vem pro arrebento. Quem for sangue bom, na parada vai firmar. DJ aumente o som para quem quiser chegar. A batida é da hora e faz tremer o chão. Quanto em versos é história e na memória o refrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. E vou ligar os manos da Coab Itapev. Alô, Puguinha, e aí? Firmeza. Tô te convidando, você vai ter que colar. É só ligar os manos e vir pro lado de cá. Mó agito na quebrada, a festa tá rolando. Tchutchucas e potrancas já estão nos esperando. Prossigo então na rima, longe de apologias. Sei que Deus ilumina a nossa periferia. Zona Oeste já, Rio Pequeno no ar. São Domingos se pá, pra revolucionar. O mano está no pente, aguardando a ligação. É mais um sobrevivente, correndo atrás do pão. Da forma que se pode, se evita o vexame. Na faculdade do pobre não existe exame. O papo aqui é real, longe da ficção. Congresso Nacional enfurece a nação. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão, chega mais ladrão. Alô, o Nietzsche, por favor. Salve, e aí do rap, firmeza, irmão? Qual que é a fita? Já liguei o Puguinho, agora vim ligar você. Certo que nossa cara na atitude é proceder. Ratinho é o que liga, fazendo som de drão. Com Gramaster Duda esmirilhando a produção. O DJ Luciano já está vindo pra cá. Em Tabuão da Serra, agora o bicho vai pegar. Domingo aqui na área, o futebol é tradição. Quebra tudo, fortaleza na alegria do povão. Nietzsche no pandeiro, na plateia o refrão. Domina a bola, o zagueiro lançando a percussão. O povo brasileiro se cansou da exploração. Mesmo no desespero, o microfone é a solução. O refrão é muito fácil pra quem quiser curtir. É só correr pro abraço que o gol é este aqui. Ô, irmão, pode crer, o som é esse aí, hein, velho. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Sérgio Naia, construtor de edifícios de areia. Preto, pobre, prostituta no Brasil vai pra cadeia. Jorgina de Freitas, advogada do mal. Te lembra alguma coisa? Acre, Serra e Pascoal. O poder para o pobre representa o terror. Vicente Viscome liderava os camelos. Frango Gates e Celso Pita é a mesma facção. Ó seu Paulo Maluf na próxima eleição. Senador Luiz Estevão na maior cara de pau. Na formação de quadrilha com Larápio Nicolau. Ainda se não bastasse pra aumentar o seu tormento, te recordo do João Alves, do Anões do Orçamento. A CM e Arruda numa treta que dá medo. Uma funcionária pública se explode de segredos. Aliando muitas coisas, vejo distante a paz. Se quer me esquecer, afetados federais. Deus é verdadeiro e dele eu sou um fã. Cadê os novos parceiros da Sudene e Sudã? Confesso ser guerreiro de forma que não me calo. O comando do senador é com seu Jader Barbalho. 100% é meu país na democratização. O povo vive feliz sem liberdade de expressão. A violência corre solta nos bebos da favela. As drogas que aqui tem, não fui eu que trouxe a ela. A elite com o pobre deveria dividir. A festa é de ladrão que essa raça quer aqui. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Chega mais ladrão, chega mais ladrão. Aí, Daniel do Rap, esse ao som, irmão. Firmeza, hein, velho? Ô, firmeza total, guerreiro. Fico feliz que você tenha apreciado. Morou, irmão? Pode crer, irmão. Vamos acabar com essa agonia. Essa chave é a nossa saída. Fica com Deus aí, velho. Amém.